roça. Com brasileiro não há quem possa. Inglaterra, Copa de 1966. Brasil não passa das oitavas de final. Uma campanha desastrosa acaba com o sonho do tricampeonato. Brilham os donos da casa. A Inglaterra conquista Gilles Rimet pela primeira vez. Para a maioria dos brasileiros, o bicampeonato conquistado no Chile tinha tornado o Brasil praticamente invencível. Futebol era coisa para brasileiro. Ninguém mais sabia jogar bola. Era o que pensava muita gente no Brasil de 66. O tricampeonato na Inglaterra era tido como certo. Razões não faltavam. Além de sermos bicampeões, éramos o único país que tinha conquistado uma Copa do Mundo em outro continente. Tínhamos o irresistível Mané Garrincha e Sua Majestade o Rei Pelé. Mas parece que esquecemos de acompanhar o resto do mundo. O técnico era novamente Vicente Feola, que comandou a seleção em 1958 na Suécia e que já era considerado ultrapassado. A imprensa acusava Feola de não perceber a evolução dos europeus. O futebol tinha mudado bastante, como explica o jornalista Oldemário Toguinho. Foi a primeira grande Copa de velocidade. Foi uma Copa de pique, de jogo corrido. Entendeu? Foi um jogo de muita movimentação. Até 66 a Copa era muito mais cadenciada. Eles consideraram o preparo físico fundamental para as equipes e foi um futebol de velocidade e o Brasil entrou na Copa a marcha ré. Para complicar mais as coisas para o nosso lado, imperou a desorganização na CBD. Foram convocados nada menos do que 44 jogadores. Tínhamos 4 times completos. Um time verde, um amarelo, um azul e outro branco. Quem comenta é o goleiro Gilmar, um dos convocados daquela seleção. O que acontece é que em 66, como nós já havíamos ganho 2 Copas, eu acho que aí a vaidade superou a razão. Todo mundo achou que o Brasil seria tricampeão, que ganharia pela terceira vez. Acontece que todo mundo queria voltar com a taça na mão, descendo o Brasil com a taça do tricampeonato. E aí se fez muita bobagem. Aí a organização que existia em 58 e 62 foi por água abaixo. Tanto é verdade que eles desfizeram aquela comissão técnica, já levaram outras pessoas, e houve um excesso de convocações, e nós não tínhamos uma base. Nós fizemos 23 partidas e não jogou a mesma equipe 2 vezes. Então aí já começou a preocupar. Sem uma base, sem um time definido, o grupo final de 22 jogadores reuniu praticamente em cada posição um veterano das Copas anteriores e um novato. A zaga de 58, Bellini e Orlando, formava ao lado dos garotos Brito e Joel. No ataque, o agora veterano Mané Garrincha contrastava com o vigor de Jairzinho e da grande revelação do futebol brasileiro, o garoto Tustão, do Cruzeiro de Belo Horizonte. O comando da delegação também tinha sido mudado. Agora, o próprio presidente da CBD, João Avelange, substituía Paulo Machado de Carvalho, que foi apelidado de Marechal da Vitória, por ter chefiado a delegação brasileira nas campanhas vitoriosas de 58 e 62. Mas, segundo o jogador Bellini, capitão em 58, Avelange aproveitou a Copa do Mundo para cuidar da sua candidatura à presidência da FIFA, deixando a seleção praticamente sem comando. Então, Paulo também teve um desavenço com Avelange, porque ele não queria, amigo do Fiola, mas o seu Fiola não estava bem de saúde. E, na opinião dele, devia ser o Emoré Moreira. Avelange, então, ponderou que o técnico dele era o Fiola. Então, essa divergência acabou levando Avelange, chefe da delegação, e o Dr. Paulo ficou. E o Avelange não ficou com a gente nunca, ficou praticamente em Londres, tratando da ida dele para a FIFA, já que o Stanley Rose não tinha mais condições de se eleger. Terminava a gestão dele. Sem comando, mas cercado de um otimismo exagerado, o Brasil chegou à Inglaterra para as oitavas de final. Ficamos no grupo 3, junto com Hungria, Bulgária e Portugal, que fazia sua estreia em Copas do Mundo. O brasileiro Otto Glória era o técnico da seleção portuguesa. No dia 11 de julho, no tradicional estádio de Wembley, aqui em Londres, a dona da casa, a Inglaterra, abriu a 8ª Copa do Mundo contra o Uruguai. O jogo foi decepcionante e o resultado não podia ser outro. Inglaterra 0, Uruguai 0. Com um empate sem gols, o prêmio de US$100 mil para quem fizesse o primeiro gol da Copa acabaria sendo abocanhado por Pelé, que no dia seguinte abriu o placar contra a Bulgária em cobrança de falta. Pelé na entrada da área perigosa. A barreira está mal colocada, não há 9 metros e 15 ali. Apita o árbitro, saiu, atirou, Pelé, gol! Logo depois era Garrincha, que repetia a dose em outra cobrança de falta. Mas o Brasil estreava mal. A manchete do Jornal do Brasil resumia a fraca estreia da seleção. Precisamos de duas bolas paradas para resolver a parada. No outro jogo do grupo, Portugal derrotava a Hungria por 3-1. Começava a despontar o talento de Eusébio, o craque que o Benfica tinha descoberto em Moçambique, então colônia de Portugal. Para o segundo jogo, contra os húngaros, o Brasil não contaria com Pelé, que sentiu o músculo da perna. O garoto Tostão, de apenas 19 anos, substituiu Pelé e foi dele, Tostão, o único gol do fraco e desentrosado time brasileiro que acabou perdendo da Hungria por 3-1. E agora, para permanecermos na Copa, tínhamos que ganhar do excelente time de Portugal, que tinha vencido facilmente a Bulgária por 3-0. No dia 19 de julho, no estádio de Goodison Park, na cidade de Liverpool, a seleção brasileira jogava sua última cartada. O técnico Feola tirou 8 jogadores do time que perdeu para a Hungria, mas nada adiantou. Os portugueses, usando de muita violência, anularam Pelé e todo o time brasileiro, como lembra o jornalista Gerson Sabino. Foi a caçada mais impiedosa que houve no campo de futebol. Não tinha cartão vermelho e amarelo. O juiz, um escocês macabre, foi péssimo, tinha que expulsar 5 jogadores de Portugal. Nós fomos caçados impiedosamente. É, mas na verdade o Brasil não tinha time. Prevaleceu o futebol rápido e talentoso de Eusébio, Coluna, Torres e Simões. No final, vitória de Portugal por 3-1 com 2 gols de Eusébio. Estávamos fora da Copa do Mundo. O sonho do tricampeonato não passou das oitavas de final. O craque Tostão lembra o que faltou naquela seleção de 66. Faltou, foi planejamento, organização, teve esse problema individual, que os jogadores estavam veteranos, a maioria. A lembrança é pior, porque deu tudo errado, né? A seleção se preparou mal, não tinha um time formado, cada hora jogava um time. Então, e o grande problema da seleção de 66 é que os grandes jogadores estavam velhos, era a turma de 58, 62. E os novos, eu, Jairzinho, né, estávamos começando, né? Então, houve aí um hiato aí entre aquela geração e a nossa. No Brasil, a torcida não queria saber de atos. Inconformados, alguns torcedores apedrejaram a casa do técnico Feola. Ele pagava sozinho pela bagunça coletiva da seleção de 1966. Um time que tinha usado 20 jogadores em apenas 3 jogos. Somente o veterano Zito e o ponta esquerda do Santos, Edu, de apenas 16 anos, não jogaram na Copa da Inglaterra. Outro bicampeão do mundo, a Itália, também deu vexame em 66 e foi eliminado pela Coreia do Norte, que teria que enfrentar Portugal nas quartas de final. Os norte-coreanos surpreenderam e fizeram 3-0 no primeiro tempo. Os portugueses reagiram, viraram o jogo e acabaram vencendo por 5-3. Sob o comando de Eusébio, Portugal chegava à semifinal contra os donos da casa, a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu mudar o regulamento e o jogo marcado para a cidade de Liverpool foi transferido para o estádio de Wembley, aqui em Londres. Com apoio de 80 mil torcedores, a Inglaterra venceu Portugal por 2-1, se classificando para a grande finalíssima contra a Alemanha do jovem Beckenbauer. Depois de um empate em 2-2 no tempo normal, a Inglaterra fez mais 2 gols na prorrogação, conquistando a Gilles Rimet para delírio da torcida. A vitória da Inglaterra foi muito contestada. No terceiro gol inglês, a bola bateu no travessão e saiu, mas o bandeirinha russo validou a jogada. Para muitos, a Inglaterra usou de todos os recursos políticos disponíveis para manter a Copa em casa. Expulsão de adversário considerado injusta, alteração de regulamento e gol que não houve. Tudo isso foi usado para diminuir o brilho da conquista. Mas para o jornalista Udemário Toguinhó, a Inglaterra mereceu o título. O time inglês era muito bom, pô. O time inglês tinha o Staley, que era um belo jogador. Bob Charlton, um dos maiores jogadores até hoje. O zagueiro, o Bob Moore, goleiro, um dos melhores de toda a história. Então, a verdade é a seguinte, aquele time inglês tinha que ser exaltado. Aquele time inglês era um time massa. Ele foi campeão porque ele, de fato, era um time excelente. E para o Brasil, o fracasso de 66 acabou sendo proveitoso. A CBD tirou uma boa lição da bagunça e do excesso de confiança que imperaram naquela seleção. Para a Copa do México em 1970, uma organização primorosa, humildade e, principalmente, um grupo excepcional de jogadores iam devolver ao futebol brasileiro a condição de melhor do mundo com a conquista do tricampeonato mundial. Eita, esquadrão de ouro, sambando com a bola no pé. Para o Brasil.